Yeah. O Brasil acordou. Chicote estralou, carro da Record queimou. O povo grita na avenida, firmou. Máscara na cara, vê de vingança no peito. A justiça no semblante, a esperança. Queremos um Brasil sem corrupção, prioritando o ensino, a saúde, a educação. Fazer manifestação sem ostentar o vandalismo. Disciplina concentrada, reflete compromisso. O Brasil acordou, intimidou quem nos roubou da classe média mais sofrida. Marchou, máscara na cara, vê de vingança no peito, a justiça no semblante, a esperança. O Brasil acordou, intimidou quem nos roubou da classe média mais sofrida. Marchou, máscara na cara, vê de vingança no peito, a justiça no semblante, a esperança. Revogação PEC 37, transporte coletivo, não podemos se acomodar a isso. Chegar de prejuízo, bater palma pra Ronaldo, ele contesta a saúde, ré no quibe dos viados. Vamos continuar na pacificação, reajustar salário mínimo, dobrar a educação. Caso contrário não, bloqueiem as avenidas, para tudo ninguém trampa, é nós que manda aqui na pista. O povo tem que começar a entender que o governo teme o povo e não podemos tremer. A apatia acabou, só médico do exterior. Bolsa esmola, o povo enrola, fazem todos de robô. Que se contenta com a inflação, corroendo a sua alma, chuta a bola da replay. Opa, oba, copa é foda. Eu tô torcendo pra um lunático pôr fogo no pavio, mandar os porcos do Senado pra puta que eu pariu. O Brasil acordou, intimidou quem nos roubou da classe média mais sofrida. Marchou, máscara na cara, vê de vingança no peito, a justiça no semblante, a esperança. O Brasil acordou, intimidou quem nos roubou da classe média mais sofrida. Marchou, máscara na cara, vê de vingança no peito, a justiça no semblante, a esperança. Pensou que acabou, trancado no quarto, aliviado, respirou. Não sabe o desfecho do próximo capítulo, a página virou. A caça virou caçador como um filme de terror. E o mais amargo dos venenos se ainda não provou. Nem todas as balas de borracha, nem todo o gás lacrimogênio será páreo pro monstro popular brasileiro. Tochas acesas no futuro lembrado, seja quem nos condenou, nos fez sofrer, vamos pegar a cabeça. Povo pobre que sofre, que morre, que corre pra TV da Ibope agora. É coquetel, molotov, kalashnikov. Não pode, vandalismo, radicalismo político. Quer ver o povo fudido, iludido lá na Cracolândia, largado no vício. Inofensivo, ridículo, motivo de riso. A turminha do pito, palhaço de circo, protesto pacífico. Vai dar merda, e pra explodir não tem hora certa. Te alerto que a guerra é que dita paz no planeta Terra. Pátria amada Brasil, intitulada mais gentil. Mais de 500 anos, escravidão, sangue suor. Muito corpo caiu, a violência. Morrer de fome, de frio, na falência, decadência. É hora de levantar a cabeça, ser resistência. Que a igualdade social um dia que prevaleça, que assim permaneça. Não se esqueça, sua ganância, sua arrogância, com certeza vai virar matança, vem de vingança. Brasil acordou, intimidou quem nos roubou da classe média mais sofrida. Marchou, máscara na cara, vem de vingança no peito, a justiça no semblante, a esperança.